Vai começar agora um programa bem-humorado, com informação e cultura na dose certa. Às vezes acima da dose, às vezes muito acima da dose. Com vocês, em branco, aqui na Roquete Pinto. Vou quebrar mais essa cabocla. Pros meus braços, vem morena, vem dançar. Quero ver tu requebrando, quero ver tu requebrar. Quero ver tu remexendo, resfolego da sanfona até que o sol raiar. Quero ver tu remexendo, resfolego da sanfona até que o sol raiar. Muito bem, programa em branco, dia 12/12/12, é uma data cabalística. Estamos no ar, mais uma quarta-feira aqui na Roquete Pinto. Ao fundo, você está escutando o Luiz Gonzaga, da coletânea de 50 anos de chão. São gravações originais dele, de 41 até 87. Vai acompanhar você ao longo do programa aqui no nosso BG, essa música de fundo que passa ao longo do programa. E ao meu lado está a nossa bancada tradicional, hoje desfocada. Juliana Antunes está aqui, tudo bem? Tudo bem, Paulo, tudo bem, Vinícius, tudo bem, Bruno, tudo bem, convidada, Mariana. Convidada. Tudo bem, Thiago, que acho que já tá ouvindo a gente. Tudo bem, todo mundo. Que maravilha, você tá tão feliz, é o fim do mundo que se aproxima, pois é? Pois é. É bom porque antes do meu aniversário, então eu não fico com aquela sensação de ficar mais velho, entendeu? Vou morrer mais nova. Olha, no último programa você reclamou que tava começando o seu inferno astral. Se o mundo acabar antes do seu aniversário, realmente foi o maior inferno astral da história da humanidade, né? Pelo menos pra mim, né? Fala, Thiago Gomide. Tudo bem? Tudo. Olha, o problema... Muito boa tarde a todos os ouvintes. Muito boa tarde a Mariana, ao Berg. O que tá faltando pra Juliana é um amor. Ela tá sozinha. Ela tá sozinha. É isso daí que tá fazendo esse coração ser tão amargo. Entendi, entendi. Então hoje no dia 12/12/12 a gente começa a campanha. Vamos arrumar um namorado pra Juliana, é isso? Exatamente, não. Vamos arrumar um amor pra ela. Ela escolhe se quer um namorado ou uma namorada, tanto faz. Não, mas... Thiago, eu não sou lésbica. Vamos arrumar um amor pra ela. Tá certo. E música de Kennedy no fundo, é isso, Bruno? Ah, tá, isso. Sobe, sobe o Kennedy. Sobe o som. Isso daí vai incentivar os nossos ouvintes a entrarem em contato pelo telefone 2332-7088. Se você quiser participar do programa em branco, você liga pro 2332-7088 ou você entra no nosso Facebook, que é Vinícius Oberg. Primeiro eu vou desejar boa tarde, né? Você não me chamou porque o Thiago entrou. O Thiago saiu atropelando, tá, a gente tarde, atropelou tudo. O Thiago, ele consegue atropelar qualquer roteiro de programa. Não, aproveitar que eu ia parabenizar ele pelo programa dele, pela rede. Só que aproveitando esse gancho, eu vou deixar em branco e vou... E vai parabenizar no final se ele se comportar bem. Boa tarde, nosso ouvinte. Quem quiser falar com o Em Branco é embranco.com.br ou pelo, que cai direto no nosso Facebook, ou pelo e-mail embranco@embranco.com.br. Hoje quem tá aqui no comando do Facebook sou eu, então podem mandar mensagem. Sim, se você ligar, você não vai escutar a voz da Fernanda Piovanelli, que hoje tá de Vinícius Oberg. Vai escutar Vinícius Oberg com uma cara de quem dormiu pouco, porque anda trabalhando demais. Mas tudo bem, vamos lá. Ainda assim você participa, você alguém pode bater um trabalhar aqui no Em Branco. Pois é. E o Thiago, pelo visto. Thiago nada, o Thiago é só a voz do além. E a nossa convidada de hoje é a Mariana Vilar, que é sócia, fundadora e presidente do Dona Cegonha. Tudo bem, Mariana? Tudo bom. Mariana, conta pra gente rapidinho o que é o Dona Cegonha. Bom, a Dona Cegonha é um site, é uma rede social para mães, futuras mamães, papais, avós, enfim, quem quiser criar aí o site do seu bebê e postar lá os momentos e especiais desse bebê e compartilhar com quem quiser. Além disso, hoje também ela já está disponível, ela pode criar aquele velho livro do bebê digital, que ela cria, conta toda a história do bebê, cria árvore genealógica, faz acompanhamento do crescimento do bebê e também a criação dos eventos que estão associados a esse bebê, enfim, e compartilhar isso com quem ela quiser, chá de bebê, aniversário do bebê, piquenique, encontro dos amigos, enfim, tudo que ela quiser. Maravilha, maravilha. Daqui a pouco a gente vai continuar o nosso bate-papo com a Mariana. Thiago Gomide, sua mãe fazia álbum do bebê pra você? Tinha fotos do bochechudo do Thiago Gomide quando você nasceu, é isso? Fez. Eu tenho que confidenciar que algumas fotos queimaram nesse... Segredo de Estado, né? É um segredo de Estado. Mas não, fez sim. Aliás, é uma iniciativa bem legal, né? Você retratar todo o crescimento, principalmente quando a gente fica velho e vai ver essas fotos, é muito bacana. Pois é. Bom, eu queria inclusive mandar um beijo pra Karen, que é minha prima, teve o Elias, e ela faz o perfil dele no Facebook. Então acho que ela, se estiver escutando, vai gostar bastante. Porque Elias tem perfil, seguidores, fãs e tal, e mulher que tem 17 meses. É, impressionante. É o cliente em potencial pra você, Mariana. Sem desvirtuar nosso programa aqui, nossa pauta. É, não, eu tenho que desvirtuar. Tô achando porque... o Thiago Amidi muito sorridente. Mas não provoca, é o amor, não. É o fim, é o do amor, mundo. Thiago. É o fim do mundo. Sabe por quê? Agora, horário cabalístico, são 12:12 do bem. Dia 12 do 12 de 2012. Que coisa espetacular. Isso e é a gente marco. Vai escutar a primeira música, Thiago Amidi. Não atrapalha, porque tem que ser nesse horário, entendeu? Então, tá bom, então bota aí. Vamos escutar, traduzido do inglês, é o fim do mundo como você conhece. It's the end of the world as we know it, do R.E.M. Se me der, se me der na veneta, eu vou. Se me der na veneta, eu mato. Não era a música, o fim do mundo boicotou a gente, mas agora sim, Brunão tá na agulha. Vamos de R.E.M. It's the end of the world as we know it. Starts with an earthquake, birds and snakes and airplane. Lenny Bruce is not afraid. I have a hurricane, listen to yourself, churn world, serve its own needs, dummy, serve your own needs, beat it up a knock, speak, grunt, no strength, the ladder starts to clatter with fear, fight down, high fire and a fire representing seven games in the government for hire. The fury's breathing down your neck. Team, my team, reporters, Babble Trump, Kevin Kraft, look at that, no planes, fine, then, uh-oh, overflow, population, common food, but it'll do, save yourself, serve yourself, world, serve its own needs, listen to your heartbeat, dummy, with the rapture and the reverend, the right, you visionary, patriotic, slam, fight, right, might feel it, pretty sight, it's the end of the world as we know it, it's the end of the world. And burn, return, listen to yourself churn. Walking in, uniform and foot burning, blood letting every motive escalate. Automotive centering, light a candle, light a motive. Step down, step down. Watch your heel crush, crush. Uh-oh, this means no fear. Cavalier, renegade, steering clear. A tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives. Eu, Leandro Soares, também tô ligado no Em Branco, toda quarta-feira, meio-dia, na Roquete Pinto. Como é que é o seu nome, hein? Luara. Tô na pista aí, tô solteira. Você tá solteira? Bota aquela música aí. Bota aquela música de romance, Brunão. Esse é o momento, professora. Cara, o Luara tá solteiro também, Luara. Aí, Luara, acho que não tem. Tem uma pessoa aqui nesse programa, Luara. Não quero competição, não. Quero criar. O Saulo não é tão ciumento assim, não tem problema. Eu sou um palito queimado, Luara. Mas aqui tem o seguinte, tem o Paulo Gontijo, um rapaz que tá ficando calvo, mas bem apessoado. Grisalho. Corpanzil de atleta de final de semana. Ele corre tudo. Que adoro ouvir um Kennedy. Luara. Luara. Eu gosto de homem. Ah, então é o Paulo Gontijo. Em Branco, você quem faz. Muito bem, isso foi mais um Mico do Em Branco, comemorando os nossos 2 anos de muita felicidade e muita atrapalhada na rádio. Lembrando que você está escutando ao fundo Luiz Gonzaga, com gravações originais de 1941 até 87, comemoração dos 100 anos do Velho Lua, que a gente estaria comemorando amanhã, certo, Vinícius Berg? Exatamente, segundo palavras sábias de Ivan Bala. Ivan Bala, nosso curador musical aqui do programa Em Branco e da toda a rádio Roquete Pinto. Voltando, hoje a gente está aqui conversando com a Mariana Vilar. Mariana, para quem não escutou o primeiro bloco, é dona, sócia, CEO e manda-chuva do Dona Cegonha, que é uma rede social para grávidas e futuras mães e mães, já mães, é isso? Não, ainda não, mas eu fui inspirada aí no meu afilhado lindo José, que foi o grande inspirador da Dona Cegonha aí, que me ajudou, e não só ele, mas também com outras mães que a gente escutou e criou todo esse conceito da Dona Cegonha. Tá, eu vou começar então fazendo a primeira pergunta da gente para você, é o seguinte: de onde é que veio a ideia do Dona Cegonha? Onde é que você identificou a oportunidade do Dona Cegonha, já que você não é mãe, enfim, ainda não é o mundo que você vive? Como é que você percebeu uma oportunidade de fazer negócio aí? Não, foi exatamente assim, né? Acompanhando toda essa experiência de maternidade da minha comadre, do meu compadre, e a gente viu que estava faltando isso, esse nicho aí de mães, bebês, como rede social, e não só rede social, mas funcionalidades em geral na internet, para mães que estejam antenadas aí poderem acompanhar e poderem se introduzir. Eu acho legal a gente reforçar para os nossos ouvintes, que a gente explicou no primeiro bloco, o Dona Cegonha nada mais é do que a evolução daquele livro do bebê, né? Que conta a história do bebê, você transpõe esse conceito para as redes sociais. Basicamente é isso. Também, né? Tem outros recursos. Ela tem outros recursos. Ela começa com a criação da página do filho dela, tá, onde ela posta aí tudo que está relacionado e pode convidar outras pessoas para estarem acompanhando isso. E tem esse benefício do livro do bebê, que conta toda a história desde o começo. E não só isso, como os eventos também, que ela pode criar o chá de bebê, aniversário. É muito mais completo, né? É mais completo. Tem outras funcionalidades que estão entrando no ar, mas hoje, para as mães, estão disponíveis isso. Fiquem antenadas que vão ter outras coisas aí. Eu tô um pouco assustado, Paulo Gontijo, porque eu me loguei aqui no site agora, na donacegonha.com.br, e apareceu uma mensagem bem grande: chegou a hora. Pô, vira só, então, quem sabe não vem um pequeno albergue por aí, no fim do mundo. Em qual das situações abaixo você se encontra? Estou grávida ou meu bebê já nasceu? Qual é a sua situação, Vinícius Berg? Nesse caso não é nenhuma dessas. É só um curioso, né? Uma pergunta, assim, vamos dizer, meio... Não sei dizer como é que é essa pergunta. Porque o que eu vejo é muita exposição na internet. Eu fico com muito medo dessas mães colocando um monte de foto dos seus filhos na internet, expondo eles de uma forma completamente desnecessária. Não seria um contraponto se as pessoas parassem para fazer uma análise e dizer: não, eu não quero expor o meu filho na internet? Não seria um contraponto ao seu modelo de negócio? Não, na verdade é exatamente isso. Hoje a gente sabe que existe, por exemplo, o Facebook, que trabalha muito bem essa questão da privacidade, mas o Facebook é para todos, né? Na Dona Cegonha, a mãe, ela tem a opção de colocar a senha, e esse link, ele é um link que só tem acesso com quem ela divulga. Você não tem como procurar aí hoje um bebê e achar isso. Ela tá completamente, ela tem essa privacidade dela, e só disponibiliza isso para quem realmente ela quer que acesse. As pessoas que ela quer que acompanhe isso. Tiago Gomide, a gente escutou um sorrisinho seu ao fundo aí falando de Vinícius Soberg. Você tem algum comentário, alguma pergunta? Eu tô sentindo. Quando começa com esses comentários na rádio, que daqui a pouco vai vir o pequeno Berg por aí. Tá certo. E como a gente conhece bem, nascerá careca o bebê, é isso, né? e ficará pro resto. Você não é o cara ideal pra me sacanear, não, hein, Paulo Gontijo. Bom, eu controlei esse problema. Mas fala, Thiago Gomide, o que, que você tem para comentar, ou perguntar, ou criticar, ou enfim, mandar uma gomidada das longe? Não, imagina, eu tô querendo saber quantas pessoas já entraram no Dona Cegonha. Já tá tendo uma adesão grande. A Dona Cegonha, ela tá no ar só há uma semana, né? A nossa divulgação, de fato, tá começando hoje. É, a nossa comunicação no Facebook. E a gente tá começando agora. A gente já tem bastante usuários, mas a gente ainda tá no começo e tá atraindo aí essas novas usuárias com essas ações no Facebook. Muito bem. Fala, Juliana Antônio. Então, tá, ela acabou de matar uma pergunta minha, porque... Como ela falou que a rede entrou no, na semana passada, então a pergunta, já tá ganhando dinheiro com isso, não faz o menor sentido, né? Não, mas aí uma boa pergunta é o seguinte, para quem quer montar um negócio nessa área, tecnologia, internet, enfim, quanto tempo vocês esperam estar ganhando dinheiro com isso e pagar os custos de investimento de vocês? Bom, no formato que a gente tem hoje, a Dona Cegonha, o projeto é muito maior do que a gente tem hoje no ar, tá? Como eu falei, nos próximos dias a gente está com novas funcionalidades, isso é constante, vai estar entrando. Para esse projeto de socialização dessa rede social, em 3 meses a gente já está conseguindo ter um retorno, mas é uma coisa complicada. TI é uma coisa que a gente teve alguns problemas, é difícil você colocar um site no ar, mas o que eu tenho para te dizer é possível. Você achando a pessoa certa para te ajudar, enfim, tendo um planejamento bem feito, acho que a gente teve bastante dificuldades aí de se organizar e conseguir achar a forma certa, mas enfim. Qual foi o maior problema de vocês para botar o site de pé assim e começar a operar? O desenvolvimento. Desenvolvimento tecnológico. O desenvolvimento tecnológico. Mas era o quê? Falta de mão de obra? Não ficou bom? Eu acho que a minha formação não é em tecnologia, o meu sócio também não é da área de tecnologia. E eu acho que a gente criou uma expectativa, faltou aí no começo essa perna de tecnologia pra gente. Faltou aí exatamente esse conhecimento para conseguir dimensionar isso exatamente de como seria. Então, por isso que eu acho que se postergou tanto, né? Eu acho que você conseguir entender, ir mais a fundo do que é realmente o core business do seu negócio. Isso é legal passar pros nossos ouvintes, né, Paulinho? Tipo, essa experiência que ela tá passando, que eu acho que quase toda empresa de internet hoje... Ela necessita, não é uma obrigação, claro, não é uma regra, mas ela necessita de um sócio programador, né? Tá aí os maiores exemplos da internet. Caso isso, você vai ter uma dificuldade maior. Não é uma regra, mas eu acho que... Não é impossível não ter, mas pelo que a Mariana tá falando, complica então, muito. Fala, aproveitando, posso fazer um apelo pessoal já relacionado a esse assunto? Porque eu tenho... Você tá processando que empresa de programação? Não, não é nenhuma. Juliana Antunes é a maior processadora de empresas do Facebook. Mentira. Ela é conhecida no Tribunal de Pequenas Causas. Mentira. Juliana, voltou. Tá processando quem Mentira. Hoje? Mentira. Não, eu vou processar ainda. Depois eu falo aqui, porque não merece nem falar o nome da empresa. Não falemos, aqui. Não falemos. Ano que vem eu vou lançar um aplicativo relacionado à sustentabilidade, então assim, programadores que quiserem podem entrar em contato comigo pra gente conversar. Eu prometo dar uma parte da sociedade. Eu acho que você... Muito bem. Na hora do jabá do programa em branco, se você quiser um emprego com Juliana Antunes, você liga pra 2332-7088. Se você for programadora, ela promete muito esporte, um salário baixo, mas você vai ser feliz de qualquer forma. Tem água de coco também no meu escritório. Mas você tá confirmando o salário baixo? Tô. Ah, então tá bom. E tem vodka? Vodka e água de coco? Não bebo, sou atleta. Tá certo. Mas o cara pode beber, ele programa melhor, sei lá. Enfim. Vinícius Soberg. Não, acho que voltando a esse assunto da grana, que eu acho que é sempre... É um assunto importante, né? Falando de negócios, Eu acho que vocês têm um oceano azul muito grande, né? Porque a imensidão de marcas que querem investir no público... Explica pro nosso ouvinte o que é um oceano azul, Vinícius. Tem um mercado novo pra descobrir. Porque tem uma imensidão de marcas que querem falar com as mães para atingir o público infantil. Eu já conhecia a rede social de cachorro, de pet e tal. De bebê eu não conhecia ainda. Então acho que tem um espaço grande, um mercado aí. Muito grande, né, para explorar de fraldas, enfim. Mas o intuito é exatamente esse. Nesse momento, a gente faz explorar exatamente essa comunicação de marca, mas não de uma forma massiva. A gente quer fazer isso porque a Dona Cegonha, ela foi toda montada pensando no que é melhor para a mãe. Então, a gente quer ter uma forma de comunicação de que isso não seja uma forma de empurrar um produto para ela, mas sim de a gente estar oferecendo de que fato tem de melhor para ela. Muito bem. Thiago Gomide, você está silencioso e dócil hoje, está muito estranho. Você tem algum comentário? Você está aí ainda? Você está fazendo as contas para ter filho? Paulinho, eu estou preocupado se está dando um chiado na linha. até um pouco o Thiago Amide, mas não compromete a qualidade. Promete. A sua opinião é mais importante do que o ruído, Muito Thiago obrigado. Amide. Muito né? Mariana, queria saber se você se inspirou em algum projeto para poder lançar a Dona Cegonha. Não, na verdade, sim, a gente se inspirou, sim, no próprio Facebook, como rede social, né? E na verdade, foi um conjunto de coisas que hoje já tem no ar, de sites que hoje já tem no ar. Mas a inspiração maior era criar esse nicho aí de bebê que ainda não tinha, né, com essa pegada de rede social. Tá, ótimo, ótimo, ótimo. Gente, vamos escutar uma música rapidinho e daqui a pouco a gente volta pro nosso bate-papo com a Mariana Vilar. Vamos de Matheus von Krüger com Revendo Amigos. Ótima música pro fim do mundo. Se me der, se me der na veneta, eu vou. Se me der na veneta, eu mato. Se me der na veneta, eu morro. E volto pra curtir. E volto pra curtir. E volto pra curtir. Se tocar algum shot, eu tô. Se tocar um chachado, eu chacho. Se cair algum coco, eu corro. E volto pra curtir. E volto pra curtir. E volto pra curtir. Eu chego na cidade, a cidade é careta. Chego na cidade, a cidade é correta. Chego num dia, me arranco no outro. Se eu me perder na mão catarineta, eu vou, eu mato, eu morro. E volto pra curtir. Eu vou, eu mato, eu morro. E volto pra curtir. Na sopa ensopada, eu volto pra curtir. Na sopa lavada, eu volto pra curtir. Eu mato e morro e volto pra curtir. Eu já morri, volto pra curtir. Eu já não morri. E volto pra curtir. Que eu já morri. E volto pra curtir. Eu já morri. E volto pra curtir. Que eu já morri. E volto pra curtir. Acontece que eu